Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós somos a notícia. You gon' do love this way? I work so hard for you every day. While you're out late night doing what you do, chilling my hoop while I'm sitting at home. Come on with it. I don't know what this world is coming to. I just can't rely on you. Just can't rely on you. I just can't rely. Went right down the drain. Cause if you don't want me, please, baby, want some, take me. He will take me right out your way. Come on with it. I don't know what this world is coming to. I just can't rely on you. Just can't rely on you. I just can't rely on you. Just can't rely on you. Yeah, you got that good stuff, but that. As conversas de esquina estão de regresso neste mês de agosto. Não vamos a banhos. Novo programa, aliás, e também novo convidado, o jornalista SIC, pela primeira vez nas conversas de esquina, Anselmo Crespo. Muito obrigado por teres aceito o convite e em pleno mês de agosto e também na preparação para as eleições legislativas. Tenho que te perguntar, em primeiro lugar, se os jornalistas vivem bem sem a política, mas os políticos vivem mal sem os jornalistas. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Se os jornalistas vivem bem sem a política, a primeira resposta é não vivem. Eu acabei de vir de férias. Acabei, enfim, já parece que foi há um mês, mas na verdade foi só há uma semana. Acabei de vir de férias e posso dizer que não passei um único dia sem espreitar os sites e sem espreitar as notícias. Portanto, no meu caso, eu não consigo viver sem notícias e, neste caso, sem notícias de política. Sobretudo no ano em que estamos, não é? É inevitável. Porque isto é um bocadinho, se perdes o fio à meada, depois é mais complicado quando regressas conseguir agarrar. Se os políticos conseguem viver sem jornalistas, é isso? Não, eu acho que não conseguem viver sem jornalistas, sobretudo porque a política sem o jornalismo não chega às pessoas. O mais provável é que passe despercebida e, portanto, os políticos precisam inevitavelmente dos jornalistas e, portanto, há aqui uma relação de interdependência que sempre existiu e eu acho que sempre vai continuar a existir. Há uma sensação de usa e deita fora por parte dos jornalistas que seguem a política, por parte dos políticos que seguem. Vocês são, de certa maneira, um veículo descartável da informação e da propaganda que eles querem transmitir. Eu percebo a pergunta e percebo que passa essa imagem, mas enfim, o jornalismo é o que é. O conceito básico do jornalismo é dar notícias. Ora, se um político deixa de estar na ribalta e deixa de ter funções executivas, é normal que ele caia ali um bocadinho no esquecimento e que só volte a ser notícia quando, de facto, voltar à política ativa ou tiver algum feito que justifique que volte a ser notícia. Portanto, sim, é normal que passe essa imagem do descartável. Muitos políticos preferem até cair no esquecimento. Temos N exemplos disso na vida política portuguesa. Outros conseguem manter-se sempre à tona, são chamados sempre em pé, não é? mas pronto, vão tendo funções que fazem com que continuem a ser notícia, menos do que quando eram primeiros ministros, por exemplo, ou quando eram ministros. Mas há um bocadinho esse lado descartável que, não sendo a expressão, sendo um pouco horrível, não condiz com aquilo que é a essência. Essência, não é? Sim. A essência é, no fundo, nós estamos cá para dar notícias e, portanto, se um político deixa de ser notícia, obviamente cai no esquecimento, pelo menos durante algum tempo. Vives com mais distância, com mais frieza os comentários e as promessas que são feitas? Tornaste-te mais racional com aquilo que te dizem graças ao mundo da política? Sim, claramente tenho que viver com essa frieza. Não é uma coisa calculada, mas é uma coisa que vem com o tempo e vem com a experiência. Ao fim de tantos anos a ouvir promessas e a ouvir intenções, é natural que, quando surgem novas promessas e novas intenções, um jornalista olhe para elas de uma forma mais distante. Tem que lhe dar o peso que elas têm, obviamente, não é? Aqui o mais importante não é a opinião do Anselmo Crespo sobre a promessa, o mais importante é que as pessoas tirem lações sobre as promessas que os políticos fazem e, portanto, desse ponto de vista, os jornalistas são veículos, não têm como propósito dar a sua opinião sobre as promessas, a não ser quando são chamados a dar essa opinião, e isso não é algo que esteja ao alcance de todos os jornalistas, é uma coisa que vem com o tempo. O jornalista, quando eu digo que é um veículo, gostava só de fazer aqui um reparo, que é, eu não encaro o jornalista só como um mero papagaio daquilo que lhe chega e que depois transmite exatamente da mesma forma. Eu acho que a missão do jornalismo é também enquadrar, contextualizar e, sobretudo, editar. E quando dizemos editar, estamos a falar, obviamente, de dar ao telespectador, no caso da televisão, ao ouvinte, no caso da rádio, ao leitor, no caso do jornal, dar-lhe o devido enquadramento da promessa A, da intenção B, da declaração A, B ou C. Esse enquadramento tem que ser dado para ajudar ajudar o receptor, ajudar o ouvinte, o telespectador, a apreender melhor a mensagem. É claro que isto é relativo, depende de jornalista para jornalista e depende de fazer bem uma interpretação ou mal uma interpretação. Esse enquadramento, no entanto, não pode ser visto pelos outros como uma forma de tentar manipular quem vê, quem lê e quem ouve? Há sempre esse pode risco. Ser, pode haver um mal-entendido? Há sempre esse risco. Mas isso, quanto a isso, não há nada a fazer neste sentido. Mas obrigas-te a isso? A enquadrar obrigo, um compromisso profissional para quem te vê. Obrigo. Eu não posso. Repara, se um político faz um discurso de uma hora e eu pegar naquele discurso de uma hora e o transmitir tal e qual como ele o fez, sem mais nada, então não é preciso estarmos todos a estudar jornalismo, não é preciso jornalistas, não é? Qualquer pessoa consegue fazer isto. Vai lá, grava e mete no ar. Isto não é jornalismo. Jornalismo implica editar. Editar é o quê? Bom, é pegar naquele discurso de uma hora e perceber o que é novo e o que é repetido. Ok. Pronto. Esta é a primeira seleção que se faz logo à cabeça, não é? Feita esta seleção e olhando para aquilo que é novo naquele discurso, nós depois temos que o enquadrar, temos que perceber o quê? Se ele entra em contradição com outras declarações que já fez, se aquilo tem ou não tem a ver com o programa do partido, se aquilo já foi testado ou não foi testado, e aí o jornalista tem uma obrigação de ter uma memória que o ajuda a fazer este trabalho. É claro que isto pode criar más interpretações, é claro que os jornalistas erram como toda a gente erra em todas as profissões, mas nós partimos do pressuposto, eu parto do pressuposto, que as pessoas, quando veem uma peça da SIC, confiam no jornalista que está a fazer aquela peça, confiam no trabalho de um profissional que estudou para fazer aquilo, que tem tarimba a fazer aquilo, que tem muita experiência a fazer aquilo e que, portanto, não faz as coisas de ânimo leve e não faz as coisas de forma parcial, tentando meter lá, eu não gosto deste político, portanto vou tentar entalá-lo, ou eu gosto mais deste e vou tentar elevá-lo. Não, o objetivo não pode ser esse. As pessoas não podem partir desse pressuposto. Agora, perguntar-me-ás, há bons e maus profissionais? Claro que há bons e maus profissionais. Eu posso responder por mim. O meu trabalho tenta ser isento, e é isso que me pedem, não é? É isso que as pessoas esperam do jornalista, é que seja isento e que dê um tratamento jornalístico às notícias, de forma que isso contribua para que as pessoas compreendam melhor a notícia. Tudo o que vá daí para a frente, então aí podemos dizer que há bons e maus profissionais em todas as profissões. Tens que partilhar a tua visão crítica com um círculo fechado para que as tuas opiniões não saiam cá para fora, por assim dizer, e que possam condicionar o teu trabalho? Às vezes nem é a questão da opinião, é a questão daquilo que eu dizia há pouco, do que é novo e o que é que não é novo. Ou de estou a passar bem a mensagem ou não estou? Estou a ser claro naquilo que estou a dizer ou não estou? Estou a passar a linha chamada borderline e estou a deixar de ser jornalista e agora quando escrevo esta frase já estou a dar aqui um cunho de opinião? Ou estou... Mas há essa tentação por vezes de dar opinião sobre aquilo que está a ser dito? Há essa tentação no sentido de... Como explicar? Não é no sentido de querer prejudicar alguém ou de querer beneficiar alguém. Há essa tentação no sentido de que um jornalista é um ser humano como outro qualquer, não é? Tem carne e osso, pensa, também tem uma cabeça para pensar e também tem convicções. Mas a margem de erro para vocês é muito menor, principalmente quando falamos de política. É menor, sim, mas a política também não é uma coisa propriamente objetiva, não é? Eu antes de fazer só política, fazia economia. E a economia, desse ponto de vista, é mais são números, porque aquilo é aquilo e não há nada a fazer, ainda que, como vimos recentemente, até em relação aos números conseguimos ter interpretações diferentes. Mas a economia, desse ponto de vista, é mais simples, porque se uma empresa tem prejuízo, não há como dourar a pílula. Na política, não. A medida pode ser, para uns pode ser boa, para outros pode ser má, para outros pode ser mais ou menos, e portanto esse espírito crítico de que falavas é uma escola SIC que eu tive, felizmente, quando cheguei à SIC, que ainda hoje existe e que eu espero que nunca se venha a perder, que é nós temos muito o hábito de discutir os textos que fazemos entre nós, nem que seja com o colega do lado. É raro na redação da SIC nós irmos ler um texto ou ler uma reportagem que não tenha sido lida primeiro por um colega, para precisamente fazer ali quase um filtro sob vários pontos de vista. Estamos a passar para lá do aceitável ou não estamos? A mensagem é clara? Esta frase que tu escreves aqui, se calhar as pessoas não vão compreender. Eu pelo menos tive que a ler 3 vezes para conseguir compreender. E isso é uma discussão que se faz internamente, que é saudável. Não é que isto elimine todos os erros, porque isso não existe, não é? Não há ninguém perfeito, mas esse é um espírito crítico que nós temos internamente, que faz parte do ADN da SIC, que não se perdeu até hoje, felizmente, e que eu espero que não se venha a perder. Muitas vezes tiveste que dizer para ti próprio, ai, não devias ter ido por aqui. Sim. Muitas vezes tenho dilemas desse género, de estar a escrever um texto e de ficar muitos minutos a olhar para uma frase e a pensar, escrevi isto ou não escrevi isto, estou ou não estou a passar, estou ou não estou a passar das marcas. Tenho esse dilema muitas vezes. E outras vezes não tenho o dilema e depois venho a verificar que devia ter tido. Mas isso faz parte da profissão. É uma função de desgaste rápido ser jornalista de política. Perdes muitas horas de sono e já tomaste consciência de, se calhar, de alguns anos de vida que perdeste por seguir tão intensamente a política nacional e também internacional? Desgaste rápido, ainda não sinto. espero sentir o mais tarde possível. É uma área, o jornalismo em si, para mim, já é uma coisa muito apaixonante. A política, ainda mais porque, o mundo não para porque tu estás em casa já a jantar, ou o mundo não para porque foste de férias, o mundo continua a girar. E, portanto, isso obriga-te a uma atualização quase permanente. Grande parte do meu dia, eu acho que se calhar passo tanto tempo a falar pessoalmente com pessoas como passo ao telefone, a falar ao telefone, ou a trocar SMS, ou enfim, agarrado à internet. Desse ponto de vista é muito desgastante ou é muito absorvente. Eu não me queixo porque eu gosto, e acho que não há outra forma de fazer isto, porque se formos olhar para os benefícios de... para os benefícios e para os o malefícios. Lado negativo, chegamos rapidamente à conclusão que, se formos muito objetivos nisto, isto tem mais lados negativos do que tem positivos. Abdicas de muita coisa pessoal, abdicas de muito da tua vida pessoal por causa da profissão. Tudo isto se ultrapassa se viveres feliz a fazer o que fazes. E se as pessoas que estão à tua volta, obviamente, também compreenderem aquilo que tu fazes. E eu, claramente, não me queixo, porque eu gosto muito daquilo que faço, não trocaria isto por nada deste mundo. Também ninguém veio para esta profissão para ficar rico. Não conheço ninguém que tenha ficado rico a ser jornalista. Portanto, se não é pelo dinheiro, se não é pela vida calma que tens, tens que gostar mesmo, de facto, de fazer isto. E é, de facto, uma profissão muito absorvente. Geres melhor o teu tempo por fazeres aquilo que fazes? Hoje em desperdiças dia, menos? Hoje em dia, sim. Mais do que no início. Mas, sobretudo, desde que comecei a ter funções de chefia, acho que aprendi a gerir melhor o meu tempo. Quando somos só repórteres, só temos que nos preocupar com a nossa reportagem, não é? Uhum. Quando passamos a ter funções de chefia, passamos a ter que nos preocupar com o trabalho de muitas pessoas. E isso obriga-te a gerir melhor o teu tempo, obriga-te a conversar com muita gente no mesmo dia, a meter vários chips ao mesmo tempo, não é? Porque tão depressa estás a falar do assunto A, como depois estás a falar do B, do C e do D, e tu tens que organizar aquilo muito bem na tua cabeça, e isto é um exercício de memória também muito, muito difícil de se fazer. Portanto, sim, eu hoje faço uma gestão melhor do meu tempo do que fazia antes. Sim. És um chefe bem amado pelos teus trabalhadores. aos meus colegas. Mas enquanto chefe, quais são as regras pelas quais te reges? O que é que para ti é certo? Olha, e sabido? Há uma regra que eu meti na cabeça desde o primeiro dia, que foi: eu vou tentar por tudo não pedir nada que eu não gostasse que me pedissem a mim. Uhum. E ter muita, tentar ter sempre a noção de que aquilo que eu peço, eu seria capaz de o fazer. E não estou a pedir nada de impossível aos meus colegas. Eu não tenho muita visão dos meus trabalhadores, eles para mim são todos meus colegas. Os jornalistas são informais por natureza, na SIC somos mesmo muito informais. Eu posso dizer que nós entramos no gabinete do diretor de informação, a porta está sempre aberta, conversamos, enfim, discutimos uns com os outros. Não há uma hierarquia, há uma hierarquia na SIC, obviamente, mas não há uma hierarquia muito levada à letra nesse sentido. Claro que há alguém que manda e claro que, no limite, no fim do dia, alguém tem que desempatar. Mas nós somos muito informais no tratamento de uns com os outros. Eu tento que aquilo que eu peço aos meus colegas sejam coisas execuíveis e que não me ferissem a mim se me estivessem a pedir a mim aquela função. O que é que te faz saltar a tampa? A incompetência faz-me saltar a tampa. A incompetência, a falta de profissionalismo faz-me saltar a tampa. Por isto que eu te dizia há pouco, que é, eu gosto tanto daquilo que faço, que eu, e acho que há tanta gente que gostava de estar na SIC ou gostava de ter uma carreira em jornalismo, que me faz confusão que pessoas que têm essa oportunidade a desperdicem por falta de profissionalismo. Tu já tiveste que dizer, epá, tu não és feita para isto? Já, várias vezes. Eu dou aulas também em comunicação no IPL. Social. E já disse isso não só a alguns alunos meus, como a algumas pessoas que passaram por lá, mas é a minha opinião, vale o que vale, posso estar completamente enganado, espero vir a estar enganado, até hoje não me aconteceu. Percebe-se num primeiro olhar quem é feito e quem não é feito para o jornalismo? Há ali características que têm que estar na pessoa para essa pessoa seguir esta área? Percebe-se, claramente. Há uma básica, que é a curiosidade. É uma coisa que não se ensina nas universidades, não dá, também não é num estágio que alguém te vai ensinar. Sim. Isso, que é, só há duas hipóteses, ou és curioso ou não és curioso, e a essência do jornalismo é tu seres curioso. Se não fores curioso, não há nada a fazer, não vem nos manuais, não vem em lado nenhum, portanto, ou és curioso e queres saber mais, e o ser curioso é uma coisa que te obriga a ler, prazer, te obriga no bom sentido, tu fazes por prazer. Uhum. Que sentido é que fazes? Explicar a um estagiário de jornalismo, olha, tu tens que ler jornais todos os dias, sabes isso, não é? Ou teres estagiários, como já tive uma, que, a quem eu pedi uma notícia breve sobre a Angela Merkel, e a pergunta foi quem é a Angela Merkel. Ok, isto, faz saltar a tampa. Perante isto, como é que tu explicas a esta pessoa alguma coisa? Como é que tu ensinas alguma coisa a esta pessoa? Não há nada a fazer, não é? Tens de começar com o beabá, tens de dizer, olha, se calhar cultura geral é fundamental para ser jornalista. E isso é uma das minhas grandes preocupações, escrevi aliás sobre isso quando, na minha tese de mestrado, é exatamente essa, ver tantos candidatos a jornalista que não têm a menor apetência para aquilo, nem sei bem porque é que lá foram parar, não sei o que é que os levou a escolher aquilo, aquele curso, mas que vão, enfim, encher o mercado, e muitos deles às vezes têm oportunidades que não mereciam ter. Todos querem ser pivôs, mas poucos querem ser jornalistas. Sim, sendo que hoje em dia já é estranho, porque eu já nem os ouço dizer que querem ser pivôs. Eles hoje em dia já me dizem, ah, eu quero ser relações públicas. E eu costumo dar sempre o exemplo da Angela Merkel. Eu disse, serás um terrível relações públicas, a Angela Merkel te aparecer à frente e tu nem para discoteca dá, não é? Se ela te aparecer à frente e não souberes quem é, não a vais deixar entrar. Se te aparecer um ministro à frente e tu não souberes quem é, tu provavelmente nem de uma discoteca podes ser relações públicas. Não sei, eu acho que há uma... Há pouca paixão. Há um fascínio apenas por aparecer e ter o nome no oráculo. Não, acho que há um grande vazio do que é que se quer ser, do que é que se quer fazer. Acho que hoje quem está a sair da faculdade sai cada vez com menos noção do que é que quer fazer. A decisão de qual é a carreira que eu quero, não é que as pessoas não possam mudar de vida, há muita gente que muda de vida e é feliz, não é isso. Mas, enfim, as pessoas não têm todas aos 16 anos de saber o que é que querem fazer, não é? Pronto, aos 18... convinha ter uma ideia, mas vamos dar de barato. Aos 22, sair da faculdade e não fazer a mínima ideia do que é que se quer fazer, de que profissão é que se quer, faz com que o processo se atrase e, portanto, faz com que muita gente que sai da faculdade vá estagiar para as empresas naquela de vou ali espreitar para ver que se gosto. E não dá para fazer isto. Não dá. Por uma razão simples, o mercado é tão fechado. O mercado é tão difícil que o estágio, sobretudo no jornalismo, é provavelmente a tua grande porta de entrada para a profissão. Se tu não aproveitas o estágio e não entras por ali, então dificilmente voltas a ter uma porta aberta. E hoje em dia até com cunhas é difícil, portanto nem vamos por aí. E faz-me confusão ver miúdos a sair da faculdade que vão estagiar e que... estão lá como podiam estar numa loja a vender sapatos. Vim só ver. Que giro. Está aqui a Clara de Sousa a passar. Que giro o Rodrigo. Então, e jornalismo? Não sei bem se é isto. Vim só ver. E isto é muito assustador. E tu, como professor, como é que tentas contornar essa falta de orientação dos teus alunos? É quase desesperante estares a dar aulas para pessoas que não sabem se querem ou não aquilo. É. tento... Bom, para já tento passar-lhes a minha paixão. Isso eu acho que... Ensinar jornalismo, enfim, não digo que toda a gente o possa fazer, convinha que fosse alguém com experiência na área, que é uma coisa que nas faculdades há muito pouco, mas eu tento sobretudo passar-lhes a minha paixão. Se for pelo jornalismo, que seja pelo jornalismo, mas eu gostava era de ver nos meus alunos, gostava de ver um brilho nos olhos por outra coisa qualquer, mesmo que não seja jornalismo. Eu tive alunos que diziam assim, não, eu não quero jornalismo, eu quero programas, quero ser produtor de programas. E vibravam com aquilo, mas eu via os olhos deles a brilhar. Eu não vejo brilho nos olhos em muita gente. E isso assusta-me. Nós temos que escolher uma profissão, não é? Para a nossa vida. À partida é assim que as coisas estão montadas, vamos dizer assim. E o meu raciocínio, quando tive que escolher a minha carreira, foi, bom, se eu tenho que trabalhar para me sustentar, não é? Ao menos que trabalhe numa coisa que me dê prazer. E o jornalismo, para mim, eu costumo dizer que se fosse rico, eu fazia aquilo como hobby. Fazia aquilo como hobby. Porque gostas? Porque gosto. Não precisavam de me pagar. Eu preciso que me paguem, infelizmente, porque não sou rico, não é? Mas eu, se fosse muito rico, eu fazia aquilo como hobby. porque para mim aquilo não é trabalho no verdadeiro, na verdadeira acepção da palavra. E eu vejo muito pouca gente com esse brilho nos olhos sobre jornalismo ou sobre outra profissão qualquer. Eu já ficava satisfeito quando dissessem assim, não, eu quero ser diretor de marketing de uma grande empresa e vou trabalhar para lá chegar e vou aprender para lá chegar. Porreiro, não tem mal nenhum, as pessoas não têm que ser todas jornalistas. Todos os que estão na minha turma não têm que vir a ser jornalistas. Quando eu digo que tento passar-lhes a paixão pela profissão, é nesse sentido, é apaixonem-se por qualquer coisa, porque isso é muito mais fácil, vocês vão ser muito melhores profissionais se viverem e se vibrarem com aquilo que fazem, vão ter muito mais sucesso na vida, porque isto acaba sempre por eu acho que os bons profissionais acabam sempre por vingar. Podemos dar as voltas que quisermos, é claro que há maus profissionais no mercado e bons como em todas as profissões, mas eu acho que um bom profissional que seja persistente vai acabar sempre por ter algum sucesso. E eu quero acreditar nisso, porque se não acreditar nisso, não vale a pena. Mas estar perto dos alunos e dos estudantes, neste caso no meio académico, faz-te colocar em causa a profissão? Faz-te muitas vezes pensar, meu Deus, o que é que será disto daqui a 20 anos? Assusta-me imenso o futuro da profissão, a sério, assusta-me muito. Por uma questão quase de desrespeito que existe em relação a ela? Sim, porque, mas aí não é só culpa dos alunos, aí é também culpa das empresas de comunicação social, não é? Assusta-me muito olhar para as relações hoje em dia em Portugal. O nível desceu muito, muito. E desceu muito porque a profissão é cada vez mais mal paga, porque a crise afetou muito as empresas de comunicação social, porque, enfim, investir no jornalismo é caro, é muito caro. Fazer bom jornalismo não é uma coisa barata, e, portanto, muitas vezes a opção é apostar no mais barato para poder, enfim, encher antena, ou encher páginas de jornais, ou encher tempo de rádio. E isso assusta-me muito. Assusta-me pensar que a próxima geração, se calhar não já a próxima, se calhar daqui a duas gerações, o nível pode ser muito, muito inferior. E eu digo isto com pena, não é só por causa do jornalismo. É porque um país com mau jornalismo é também um país muito mais pobre. Não tens poder para pedir a quem manda mais? Poder não tenho. tenho capacidade e tenho voz e há vontade para o fazer. Eu acho ainda assim que assim que o grupo empresa, é claro que isto vai soar como estando a puxar a brasa à minha sardinha, não é? Mas acho que apesar de todas as dificuldades do contexto do país, o grupo empresa continua a ter títulos e marcas fortes no jornalismo. Basta pensar na SIC Notícias, basta pensar no Expresso, que já passou, enfim, vários períodos difíceis e que se tem conseguido sempre aguentar a um nível bastante elevado, e acho que o público reconhece isso. Basta olhar para os resultados do Expresso e da SIC. Mas acho que, enfim, a crise não é uma... Nós somos um país pequenino, não é? Sim. E temos que ter em conta que as empresas de comunicação social, sobretudo os privados, dependem de publicidade, dependem do mercado, não dependem de subsídios do Estado, não dependem de nada disso. E, portanto, isto é uma lei da oferta e da procura. Em tempos de crise, obviamente, as empresas de comunicação social ressentem-se e isso depois ressente-se em tudo o resto. Ressente-se na informação, ressente-se na programação, ressente-se em tudo. É um dominó? É um dominó. Tenho esperança que o país saia desta situação, que as empresas recuperem alguma da sua autonomia financeira, porque o jornalismo depende muito dessa autonomia financeira. Se começamos a vender jornalismo, estamos completamente desgraçados. O Anselmo jornalista, o Anselmo professor e também o Anselmo cidadão são de boa convivência? Dão-se bem? Entre eles? Sim. Conversam muito. Dão-se lindamente. Entre eles dão-se lindamente. Sobretudo porque são... Há uma tripersonalidade, praticamente. Há uma tripersonalidade, sim. Sim, o Anselmo jornalista e o Anselmo professor são duas paixões. Quando se faz as coisas por paixão, é tudo mais simples. O Anselmo cidadão é um bocadinho mais... Há tempo para ele? Ah, claro que há, claro que há. Mas eu como cidadão, olho para as coisas de uma forma muito mais conflituosa. Tenho muito mais dúvidas como cidadão do que tenho como jornalista, que é uma coisa estranha. Dúvidas, por exemplo, políticas, dúvidas sobre aquilo que eu eu discuto imenso comigo próprio, muito mais como cidadão do que como jornalista. E não transportas para o jornalismo algumas dessas dúvidas? Não vais buscar aquilo que tu fazes, as respostas para aquilo que tu não sabes? Mas isso tem a ver com a minha curiosidade, sim. Há muita coisa que eu faço em jornalismo que resulta da minha curiosidade como cidadão. Em que vais obter as tuas respostas? Sim, claro. Sim, isso é inevitável. Ainda agora, olha, vamos um exemplo básico. Estávamos a chegar a uma nuvem de fumo em Lisboa. Exatamente. O que é que se passa? Não é? Eu, como jornalista, consigo aceder à informação de forma um bocadinho mais rápido, mas essa, todas as dúvidas que eu tenho como cidadão, depois tento responder a elas no jornalismo. É um vício, é uma droga boa o jornalismo, ao fim e ao cabo. É uma droga dura, mas é uma droga boa. Eu acho que sim, sobretudo quando somos honestos e quando fazemos isto por paixão, eu acho que é uma droga ótima. O mundo é muito melhor com jornalismo do que sem jornalismo. Acho que ninguém tem grandes dúvidas sobre isso, mesmo as pessoas que não gostam do jornalismo A, B ou C. Hoje em dia as pessoas têm imensa escolha. Se não gostam da televisão A, podem ver a B. Se não gostam do jornal A, podem comprar o B. As pessoas têm muita escolha, as pessoas não têm que gostar todas do mesmo tipo de jornalismo e da mesma forma como se faz jornalismo, há muita variedade. Nós procuramos, obviamente, ter o maior número de pessoas connosco. Isso nem sempre é possível. As televisões lutam muito por audiências, os jornais lutam muito por vendas, as rádios também por audiências. Mas acho que o mais importante é chegarmos ao fim do dia de consciência tranquila de que fizemos o nosso trabalho bem feito. E de que fomos honestos. E as pessoas que são mais próximas já te pediram para abrandar? Já. E tu dizes não. A minha mãe, sobretudo, pede-me imensas vezes para abrandar e preocupa-se imenso se eu aguento, se não aguento. Eu não consigo, eu ressaco se abrandar o ritmo. Está, droga. Eu ressaco. Eu, a minha primeira semana de férias, que podia dormir até ao meio-dia, acordava todos os dias às 8 da manhã, automaticamente. E, no entanto, volto a trabalhar e o despertador toca às 8 da manhã e eu fico com uma rabuja monumental. Eu ressaco e fico sem... Se não tiver nada para fazer, acho estranho. Vou à procura de qualquer coisa para fazer, ou vou escrever qualquer coisa, ou vou... Lembrei-me que tinha algo para apontar e aponto. Eu ressaco um bocadinho do ritmo frenético. Eu estava a coordenar o Jornal da Noite, depois passei para editor de política, e aquilo são dois ritmos completamente diferentes. Porque o Jornal da Noite, tu estás a mil permanentemente, desde que chegas até te deitas, ou desde que acordas até que te deitas. A editoria de política tem um ritmo diferente, tens ritmos alucinantes, mas depois também tens alturas muito calmas. Sim. E nas alturas calmas eu dava por mim às vezes a pensar, então, e agora o que é que eu faço? Então, ninguém me telefona, ninguém quer falar comigo, não há nada a fazer. Então pegava eu no telefone e começava a ligar às pessoas para tentar sacar alguma coisa, ou saber alguma coisa, ou contactar com fontes, porque eu não consigo estar parado. Mas isso tem a ver com a minha natureza, não tem a ver com o jornalismo. Eu sou assim naturalmente, e acho que é uma coisa que me passou dos meus pais. Quantas vezes nas férias tiveste que ouvir, por favor, para quieto? Várias vezes. Não era por favor, era por favor, larga o telefone. Estamos aqui todos na esplanada, vá lá, larga lá o telefone, vá, conversa com as pessoas. Vinham-me desligar o telefone, tiravam-me o telefone da mão. Os teus amigos, entre aspas, mandam-te isso à cara? Mandam. Gostas mais da profissão do que nós? Não é nesses termos, mas várias vezes me dão o toque de que eu sou um bocadinho obcecado. Eu depois tenho, até nisso sou obcecado, eu tenho muitos amigos, muitos dos meus melhores amigos são jornalistas, portanto isso é uma vantagem, que eles compreendem a minha maneira de estar. Os que não são jornalistas têm um bocadinho mais dificuldade em compreender, mas também me faz bem ter amigos próximos que não são jornalistas, porque isso alerta-me, faz-me sair da bolha. Os jornalistas vivem muito em bolha. E quando estamos juntos, eu, por exemplo, com alguns dos meus melhores amigos da SIC, quando estamos juntos é inevitável, nós passamos o tempo todo a falar de SIC e de trabalho e de jornalismo, notícias, mesmo que estejamos a jantar numa ótima esplanada com um belo copo de vinho à frente, nós não paramos de falar daquilo. Para quem está de fora, aquilo é muito chato. Eu, se estivesse de fora, não me suportava a mim próprio. E isso já me aconteceu, que é estar com amigos, uns que são da SIC e outros que não são, ou uns que são jornalistas e outros que não são, e os que não são, coitados, eles sofrem imenso, porque nós não paramos de falar de trabalho. Nesta área é mais fácil fazer amigos ou inimigos? É mais fácil fazer inimigos. Eu quero acreditar que não tenho muitos. Eu acho que não e é ter desilusões. Sim, desilusões muitas. Eu acho que não é por seres mais friendly com os políticos ou com os teus interlocutores, uhum, que as pessoas te respeitam mais. Acho que é exatamente ao contrário. Acho que tens que ter uma linha, acho que tens que ser honesto, acho que tens que ser coerente, mesmo que isso te custe algumas pessoas ou que te custe alguns dissabores, mas acho que as pessoas te respeitam mais por isso. Nós não concordamos sempre em tudo, e faz muita confusão. Yes men é uma coisa que me faz muita confusão. Não és de dar muita confiança? E quando falas na questão da própria profissão e daquilo que tu fazes nas questões políticas, não dás muita confiança a quem trabalha contigo e quem vê o teu trabalho também como forma de produzir informação? Não, eu dou alguma confiança. Aliás, às vezes até acho que dou demais. Eu tenho um princípio de vida que é: eu confio em toda a gente até prova em contrário. Há outro princípio... O que causa muitos dissabores. É, desconfia de toda a gente até que te provem o contrário. Eu tenho o princípio de confiar, até me provarem o contrário, e aí deixo de confiar. Não, eu não tenho muito... Eu acho que sou na profissão como sou na vida. Não consigo ser duas pessoas diferentes. Acho que as minhas características pessoais são facilmente visíveis, quer me conheças a trabalhar, quer me conheças pessoalmente. O que é que te faz sentir traído? O que é que podem fazer a ti que te faça cortar de vez relações com uma pessoa e dizer, pá, nunca mais? Eu acho que nunca cortei de vez com ninguém. que se calhar devia fazê-lo de vez em quando. Mas se esse princípio básico que tu tens já foi muitas vezes abalado por situações Pá, jogos de bastidores, coisas que tu sabes mais tarde que disseram ou que fizeram, ou, enfim, pessoas que escolhem atalhos para chegar a um sítio, enfim, e que desrespeitam um bocadinho a outra pessoa. Isso faz-me, não é cortar definitivamente, uhum, eu não tenho muito essa coisa do nunca mais te falo, não tenho. Eu nisso sou muito cristão, sou muito do dar a outra face, para o bem ou para o mal. Não é uma escolha, eu acho que é mesmo, não é defeito, é feitio. Mas muda a minha perspectiva sobre as pessoas, não é? Isso de vez em quando acontece. A televisão às vezes consegue ser um mundo um bocadinho cão desse ponto de vista. Muitas vezes tiveste que perguntar aos outros porquê é que falaste isto sobre mim? Já perguntei, normalmente mentem-me na cara, mas já perguntei. E tu sabes quando é mentira? Sei. E quanto tempo é que demora a digerir tudo isso e a passar de vez e a voltar a esse princípio, confiar até prova em contrário? É separar um bocadinho as águas, que é, uma coisa é os meus amigos e as pessoas que me são próximas, outra coisa é as pessoas com quem eu tenho de trabalhar. Eu trabalho com pessoas de quem gosto muito e com pessoas de quem não respeito tanto, ou de quem não gosto tanto, ou que me são indiferentes, como eu serei indiferente para outras pessoas, ou há pessoas que não gostarão assim tanto de mim, mas isso é uma coisa. Outra coisa é, eu... quando estou a trabalhar e eu tenho de trabalhar com quem lá está. Eu não criei a minha televisão ideal ou o meu mundo ideal, nenhum de nós tem, uhum, né? Portanto, se é para trabalhar, eu tenho de trabalhar com toda a gente e tenho de saber trabalhar com toda a gente. É claro que com uns lido de uma maneira, com outros lido de outra. Há uma coisa que eu tento ser, que é sincero e honesto naquilo que digo. Quando digo honesto, é, eu tento dizer sempre aquilo que penso. Às vezes corre-me bem, outras vezes corre-me mal. Mas mesmo às pessoas que não são tão próximas, eu tento dizer sempre aquilo que penso. Depois é separar as coisas, é quando saio do trabalho, aí eu posso escolher os meus amigos. No trabalho eu não escolho os meus colegas, eles estão lá. Felizmente eu dou-me bem com a generalidade dos meus colegas, não, eu dou-me bem com eles, não vou falar por eles, dou-me bem com eles e gosto imenso da redação com quem trabalho. Acho que assim tem uma... continuo a achar que assim tem a melhor redação do país. És direto ao ponto de dizer não gosto de ti? Não, isso não consigo fazer. Não consigo. Chegas lá por outras palavras. Não consigo fazer. Não, acho que não é... Sou direto ao ponto de dizer não gostei da tua peça, por exemplo. Não, okay, gostei do teu direto. Isso sou. Mas o não gostei é uma coisa pessoal. Eu digo isso... Dizer isso é estar a levar as coisas para um plano pessoal. E aí sim eu tenho que tentar separar um bocadinho as coisas, não é? Não, mas custa-me dizer isso, porque para todos os efeitos eu estou a dizer isso a outra pessoa e é uma coisa... Já me disseram isso uma vez na cara. Curiosamente, uma pessoa de quem hoje sou muito amigo, mas que há uns anos, há muitos anos, se virou para mim e disse: olha, eu não gosto de ti. E eu achei que custa-me muito ouvir isso. Eu achei que ela estava a brincar e ela percebeu que eu achei que ela estava a brincar. Sim. E ela disse-me: eu não estou a brincar, eu não gosto mesmo de ti. Não sei porquê, nunca me fizeste mal nenhum, mas eu não vou à bola contigo. Acho que, pá, não gosto de ti. E aquilo custou-me muito a ouvir, portanto eu não tenho muito por hábito dizer isso às pessoas. Sentiste a necessidade de provar o contrário? Senti. Para que ela gostasse de ti? Senti. Sabes o que é que fiz? Convidei-a para o meu aniversário a seguir. E ela foi? Não foi porque não podia, de facto. Mas convidei para o meu aniversário a seguir, porque ela não gostava de mim, mas eu gostava dela. Gostava dela, no sentido, não tinha nada contra ela, nem percebia porque é que ela não gostava de mim. Era uma coisa, ela tinha uma coisa de pele comigo, não ia à bola comigo, e isso é legítimo. E depois de a convidar para o meu aniversário, onde ela não foi, ao longo dos anos acabámos por nos ficar a dar bem. Não é propriamente a minha melhor amiga, mas é uma pessoa de quem eu gosto muito, que eu respeito imenso, que é super direta, como já deu para perceber, não é? Sim. Pá, e com quem eu tenho conversas ótimas e me rio imenso e já me ajudou imenso a mim, e eu não a ajudarei se não puder. Já tens a mala pronta para as próximas eleições legislativas? E olha, fala aqui da campanha. Com muita pena minha, eu não vou para a estrada, porque okay. Vou, como editor de política, vou ter que ficar na redação a coordenar os trabalhos. Mas isso causa-te angústia? De não ires atrás dos candidatos? Causa, porque eu adoro fazer campanhas, adoro. Foi aliás das coisas que mais me custou neste cargo, foi saber que deixar não podia isso. Fazer campanha. Porque, mas sabias de antemão que não podias? Sim, sabes à partida, porque tens que ficar a coordenar para outros irem, não é? Alguém tem que ficar a coordenar o trabalho deles. E apesar de tudo, aquilo são 15 dias muito intensos, em que sofres pressões de vários lados, passas o dia ao telefone, basicamente tens 15, 16 pessoas na estrada e tu és o elo de ligação entre elas, portanto tem que existir um elo de ligação. E é muito complicado tu estares a fazer uma arruada com o Pedro Passos Coelho nas Caldas da Rainha e a receber telefonemas ao mesmo tempo de quem está com o PS e de quem está com o Bloco e de quem está com o CDU, com dúvidas sobre isto ou aquilo. E tu não consegues estar a fazer bem dois trabalhos. Isso não é possível. Causou-me, ainda me causa, vai-me ser um bocadinho duro ficar em Lisboa durante aqueles 15 dias, porque eu gosto muito de fazer campanha. Já tens saudades? De fazer campanha, tenho. Eu fui fazer as últimas europeias, pedi para ir fazer porque estava deserto para ir para a estrada. Eu adoro fazer campanha, gosto das pessoas, gosto de ir a sítios onde nunca fui. Adoro o povo deste país, acho que as pessoas têm coisas maravilhosas e depois as campanhas têm uma dinâmica muito própria, muito engraçada, que as pessoas podem achar que, se eu disser que fazer campanha pode implicar dormir 4 horas por noite, em média, isto durante 15 dias, non-stop, e andares num ritmo alucinante e fazeres Portugal de norte a sul não sei quantas vezes, mais alguns voos às vezes para as ilhas, as pessoas devem achar que nós somos maluquinhos, mas a verdade é que toda a gente na SIC, acho que não há ninguém que não goste de fazer, das pessoas que costumam ir para a campanha, não há ninguém que não goste de fazer campanha, precisamente porque é uma coisa que não se explica. Nas campanhas há mais do que política? Os tais bastidores, não do poder, mas das pessoas, daquilo que se vai vivendo e depois fica na memória, há mais do que os discursos, das promessas, das arruadas, vive-se mais o outro lado? As campanhas são muito encenadas, vamos pôr a coisa assim. Pronto, sim. São encenadas em primeiro lugar, e isto não é... é perfeitamente compreensível, em primeiro lugar para as televisões. Os partidos trabalham para aparecer na televisão. Não há outra forma de pôr isto. Os cenários são montados para as televisões, a imagem tem um poder fortíssimo e, portanto, elas são cada vez mais profissionais. Aquilo que se vê na televisão é muito pouco, tem muito pouco de genuíno, de verdadeiro. Aquilo é quase tudo encenado. Há pessoas que são plantadas no meio de uma rua para ir cumprimentar o candidato e para o elogiar ou para criticar o governo, se for da oposição, e elas são lá plantadas. E a maior parte dessas pessoas são militantes daquele partido. Elas são plantadas pela máquina do partido. Portanto, a campanha é muito mais do que política nesse sentido. O papel dos jornalistas, que é um papel que eu acho que nem toda a gente faz, é desmontar um bocadinho isso. É desconstruir isto. Desconstruir não é por nada, não é porque somos do contra, é porque se o meu objetivo é passar a realidade às pessoas e a verdade às pessoas, então eu não posso ser ingênuo o suficiente para passar para as pessoas tudo aquilo que os candidatos candidatos ou que os partidos ou que a máquina partidária quer que eu passe. E a verdade é que as campanhas são, em alguns sentidos, até muito ao estilo americano, muito encenadas, muito, são máquinas de propaganda muito bem oleadas e são feitas muito a pensar qual é o plano que o jornalista vai escolher, que vivo, que boca é que ele vai pôr no ar, que soundbite é que ele vai escolher. Isto é tudo muito pensado. E aquilo que eu dizia há pouco, de achar que as redações baixaram muito o nível nos últimos anos, assusta também por isso, porque se tu não tiveres jornalistas que tenham esta noção, que tenham memória, que saibam quem é quem, que se lembrem, que saibam, enfim, fazer o contraponto, então tem jornalistas que se vão transformar em papagaios. E acredita, as pessoas não querem papagaios, porque no dia em que isso acontecer, o país fica claramente mais pobre e as pessoas são mais... Se as pessoas já hoje em dia acham que são enganadas... Não é? E muito desconfiadas. No A, no B e no C, e ele prometeu isto, isto, isto, e isso não aconteceu e tal. Se as pessoas já acham que são enganadas, então no dia em que deixar de haver jornalismo à séria, aí é que as pessoas são completamente enganadas. Esse jogo que tu conheces faz-te não querer votar no domingo? Não é não querer votar, eu quero votar, mas faz-me ter imensa dificuldade em escolher, em saber em quem votar. Eu tenho sempre este drama. Qual o menos mal? Sempre. O menos mal, ou qual é o voto útil, ou o que é que eu quero exatamente. Eu tenho muito o drama de saber em quem votar, mas isso não tem a ver com desde que eu estou na política. Eu sempre tive muita dificuldade em saber em quem vou votar, porque acho que toda a gente deve votar, mas... Tal como eu acho que o jornalismo tem perdido muito nos últimos anos, também acho que a política perdeu muito nos últimos anos. E o nível da classe política baixou bastante. A preparação psicológica e física que se tem para fazer uma campanha é algo que nasce com a pessoa ou exige trabalho? É uma coisa que tu não explicas. Ou é uma variante da curiosidade, como é tu falavas há bocado. Mas tu quando entras na campanha, tu entras quase em piloto automático. Tu dormes 4 horas por noite, como eu te dizia há pouco, mas tu acordas prontíssimo, cheio de sono, não é? Com umas olheiras até ao queixo, mas tu acordas e vais e fazes e tu andas durante 15 dias num nível, num ritmo tal, que tu nem... Tu aguentas. Eu não te consigo explicar, mas tu aguentas. E esqueces quando o resto. Quando paras, esqueces tudo. Esqueces tudo. Até, a sério, tu esqueces tudo. Sim. Mesmo quando a família te liga. Tu tendes a despachá-los. Nem tens muita pachorra para ter outras conversas. Estás tão dentro daquilo, porque estás a dormir fora de casa durante 15 dias e porque, basicamente, no caso da televisão, quase que vives com o teu repórter de imagem. Não é só não dormes com ele, mas estás 24 horas por dia com o mesmo repórter de imagem, com os mesmos jornalistas e com os mesmos protagonistas políticos. E tu, durante 15 dias, só pensas naquilo. E aguentas tudo. Aguentas horas sem comer, aguentas horas sem ir à casa de banho, aguentas dormir pouquíssimas horas. Tudo bem. Quando tu paras, cai-te tudo em cima. Mas isso é assim numa campanha, é assim... Eu quando fui para o Japão fazer o tsunami, tive lá uma semana a um ritmo absolutamente alucinante e depois, quando entrei dentro do avião, só acordei em Lisboa. Adormeci e só acordei em Lisboa. Saltei as refeições todas dentro do avião e eu estava completamente rebentado. Mas se me tivessem pedido, fica lá mais uma semana a trabalhar, eu ficava e aguentava. É uma adrenalina que não se explica. Faltam 10 minutos, mais ou menos, para terminarmos as conversas de esquina. Percebe-se ao ponto a que este mundo chegou quando se vê de perto a Grécia? Percebe-se ao ponto a que a Europa chegou. É só a Europa? Não é só a Europa, mas é sobretudo a Europa. Não podemos estar à espera que os Estados Unidos venham cá a salvar a Grécia, não é? Porque isso não é uma responsabilidade. Mas enquanto lá estiveste, perguntaste muitas vezes a ti próprio, mas para onde é que nós vamos? Perguntei muitas vezes, sobretudo, que raio da Europa é esta? A Grécia é um caso paradigmático de um país que supostamente é de primeiro mundo, mas que virou de terceiro mundo, onde aquilo está quase numa situação de caos social. E continuas a ver os políticos a fazer joguinhos e a mandar bocas uns aos outros e a brincar com o fogo e a ameaçar que saem do euro e que não saem do euro. Enfim, de repente parece que deu a loucura coletiva a toda a gente e é assustador estar lá. A Grécia não é, não estou com isto a livrar os gregos de responsabilidades, os gregos têm obviamente muitas responsabilidades. Mas a história já demonstrou várias vezes que não é por um país cometer erros durante vários anos que depois se vai deixar aniquilar por completo aquele país só porque sim. Muito menos quando estamos, quando havia um sonho europeu de construir uma Europa cada vez mais unida, com uma moeda única, com, enfim, quase a caminhar para o federalismo. O que está a acontecer com a Grécia é uma coisa extraordinária, que é, durante 5 anos, os gregos fizeram tudo o que lhes mandaram fazer, ou quase tudo. É verdade que eles não cumpriram muita coisa, mas fizeram muito do que lhes mandaram fazer. Austeridade, vendam isto, vendam aquilo, aumentem impostos, cortem pensões, cortem salários. Ao fim de 5 anos, a conclusão é, aquilo resultou em zero. Despejou-se para lá milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de euros, que ninguém sabe onde é que está, quer dizer, sabe-se, foi basicamente para os bancos não fecharem. E, portanto, chegou-se ao fim de 5 anos e percebeu-se, epá, isto não resultou. Então o que é que fazemos? Igual. Coisa. Isto faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. E sobretudo, eu de repente, quando lá estive agora, foi a quarta vez que estive na Grécia. Eu estive lá em 2012, 3 vezes. E a diferença é brutal. Em 2012 a situação era grave, a situação agora é muito mais grave socialmente. Há muito mais desemprego, há muito mais sem abrigo, fome. Há fome, de facto. Estás na principal praça de Atenas, andas uns metros para uma rua mais lá para o interior e começas a ver sem abrigo, porta sim, porta também. Portanto, aquilo, há lá pessoas. E a sensação que tive durante aquelas semanas do referendo e depois a semana a seguir ao referendo, uhum, é que na Europa esqueceram-se que moram lá pessoas, de facto. Há lá pessoas. Aquilo não é um problema de Excel, porque os problemas de Excel resolvem-se numa folha de Excel. Aquilo tem lá pessoas, de facto. E aquilo tem lá gente desempregada, gente a morrer à fome, gente que se suicida. Aquilo tem lá dramas sociais gigantes. E, portanto, se calhar, o que a Grécia precisa não é de uma folha de Excel, é de uma política. E a Europa esqueceu-se, que, sobretudo os líderes políticos, esqueceram-se da palavra política. Não há nenhuma política. Não há. Não, para mim, isso é claro como água. Há quase uma convicção pessoal de alguns políticos e há quase ali um problema de pele, voltamos a isso, um problema de pele com o governo grego. Tentaram mesmo até resultar. Sim. E pronto, a Alemanha ficou muito irritada porque ganhou o Syriza. E, portanto, agora vamos desfazer a vida negra até eles perceberem que quem manda aqui somos nós. Ninguém tem dúvidas. Eu dou de barato que a Alemanha esteja num patamar que não está a Grécia, que não está a Portugal. Eu dou isso de barato. Eu gostava de saber qual é a política. Porque as pessoas votam em função de políticas. Deviam votar, não é? Em função de políticas. Qual é a política? Qual é a estratégia? Qual é, de facto, a estratégia para tirar a Grécia daquele sufoco? Digam assim, bom, isto vai demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, o que seja. Mas a estratégia é esta, é por aqui. O que os gregos mais diziam, à pergunta do quer ficar no euro, quer sair do euro, vai votar sim, vai votar não, eles diziam assim. Sabe, isto é quase como escolher entre a peste e a cólera. Portanto, eu já sei que isto vai ser mau de qualquer forma. Se nós sairmos do euro, vamos passar aqui um mau bocado durante muitos anos. Se nós ficarmos no euro, também vamos passar um mau bocado durante muitos anos. Nós só queremos que nos digam é para onde. E amanhã vai ganhar X. Não vai ganhar menos 10%, menos 20%. Digam-nos só, é para aqui, nós preparamos e aguentamos. Não é? O problema é exatamente esse. É que não há nenhuma política. E nós estivemos ali, sobretudo aquelas 2 semanas, em que era a esquizofrenia total. Total. E parecia que estavas num país terceiro-mundista e não num país europeu. Ah, em 2 minutos, aterraste em Lisboa a dizer meu bendito Portugal? Não fiz isso, sobretudo porque eu acho que Portugal não é claramente a Grécia, isso não há nenhuma dúvida desse ponto de vista. Nós também não tínhamos os mesmos problemas que eles, isso depois acabava por se refletir nas mesmas coisas, mas os problemas não eram iguais. Nós não andámos a maquilhar contas durante anos, não é? Portanto, desse ponto de vista é verdade que nós não somos a Grécia, mas também não acho que nós estejamos numa situação fantástica. Não vejo, acho que pronto, as coisas estão melhores. Mas nós, se quiseres, é como se tivéssemos voltado à estaca zero. Em 2011 nós fomos para o menos 10 e agora voltamos ao zero. Voltamos ao zero em algumas coisas, noutras nem isso. E portanto, agora é perceber daqui para a frente qual é a política. Voltamos ao mesmo. Qual é a política? É para onde? É para fazer o quê? Qual é a estratégia? Porque Portugal também andou em zigue-zague durante décadas, não é? Ah, agora é agricultura. Não, agora deixou de ser agricultura, vamos acabar com os campos, vamos matar os barcos todos, vamos... Acabou. Agora é serviços. Agora deixou... Não, afinal de serviços... O designio não é o mar. Vende, não é? Nós não conseguimos vender serviços. Portanto, agora é turismo. Não, depois é... Nós temos que... Alguém tem que nos dizer para onde é que é e as pessoas têm que escolher. estabilidade temos nós nas conversas de esquina. Voltamos na próxima semana. Anselmo, muito obrigado por este bocadinho, apesar da tua vida atarefada. Muito obrigado por teres aceito o convite, e o convite fica também para vocês. Regressamos no próximo sábado. Beijinhos e abraços. Bom fim de semana. What you gon' do, love, this way? I work so hard for you every day. While you're out late night doing what you do, chilling my hoop while I'm sitting at home. Come on with it. I don't know what this world is coming to. I just can't rely on you. Just can't rely on you. I just can't rely. Am I to ever explain? I'm a melted heart when right down the drain. Cause if you don't want me, please, baby, baby, want some, take me. He will take me right.